Tabaco, na Cono 36 a bordo, atualmente 3 horas e 34, Alcarra, confirme. Bruno 645, está autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via táxi Índia, no ponto de espera Tour, Renault 8, decimal 95, KNH 10 no 4. Autorizado táxi, no ponto de espera 1895, gol, Bruno 645. Xana 6259, está autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Bizulu 10, Taubaté, nível 360, saída da Eulida Motiva, decola da pista 10, após a decolagem primeira curva à direita, acena 5406, controle 120, decimal 8. 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, via Bizulu 10, até Taubaté, senhor Borges, bloco 10. Decola da Eulê da Morte, vamos ver a primeira curva à direita. 5406, responde o controle 120, decimal 80, após o 0359. Chama 6259, correto, chama pronto. Paulo, boa tarde. 3897, com a mais, foi 5, puxa de acionamento. 3897, está livre, chama táxi. 3897. Paulo, com a passagem da combustível, 43, com a táxi para o Amanda Baixão. Papatango, Oscar, Golf, Kilo, aguarde para o táxi. Aguarda. Decolar 220, com controle 120, decimal 8, com gol. 208, boa tarde, obrigado, gol. 1964. Saindo da El 360, ao nível gol 964. Alfa. 3897, a linha decola da 1-0, vento 1 no 0 graus, como 0 não. Vento linha decola, 3897. A 3283, correto, cima pronto, porta a nave. Tá pronto, aguardando 2 a 1. O Oscar Golf Kilo está autorizado, Lima Mike, reporte na Quebec para o cruzamento. Azul 2639, está livre, portão 8, chama pronto para o táxi. Chamada para o táxi, 2639. O TAM 3283, número 2 no setor, aguarde. Autorizado, reparte livrando. Estacionar. 3897, decolado 29, chama controle 120 decimal 8, com voo. 208, boa noite, bom trabalho. Empresa Máxima, Olaião. Empresa Adriano Leda. Leda, 3907, obrigado. Tá livre, chama táxi. Negativo, o Oceano 6259, aguarde. Estou com uma aeronave taxiando e outra que já vai finalizar o pushback no portão, no setor sul do pátio, aguarde. Tá, 2639, vamos esperar. Próximo ponto de espera do Nogueira. Azul 2639, linha decola da 10, vento 1 no 0 graus com 99. A linha decola, 2639. Tem mais uma, após ser autorizado. Tá 3223, está autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0, via parte táxi em Índia, no ponto de espera torre, no 8, decimal 95, quem nega o no 0, no 4. Decolado 35, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. 3283, a linha decola da 1-0, vento 1 no 0 graus, com 9 nós. 3283, a linha decola da 1-0. Então 3283, decolador 381, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa. Então 3283, boa noite, contando radar na decolagem, super via saída da Arbon 1, transição elétrica para o nível de voo 360. Via 360, 3283. Centro Recife 128 decimal 35, Alterne 125 decimal 1. Confira. Estamos Centro Recife 128 decimal 35, secundária 125 decimal 1. 2835, alterno 1251, muito obrigado, boa noite. É 259, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via táxi em Índia, no ponto de espera torre 198 decimal 95, quem nega 1-0 no 4. 0-1-4, livre táxi via Índia, ponto de espera para 295, continua em 25, liga agora. A direto é Lefo, tá 3283. 3283, autorizado, voa direto Lefo. Obrigado, tá 3283. 96259. 96259, ele mantém 1 no 0. Ali mantém 1 no 0, 6259. Curso 10 estacionamento, só reportando que não cumpriu o gradiente de saída. Encheu do 2781 no contra 1 inferior. Tá. Só confirmando, tá pronto pro push? Afirmativa. Coordena com a equipe, só um chama pro táxi do azul 2781. Chamará para o táxi 2781. 6259, decolar 242, chama controle 120, decimal 8, com voo. Controle Salvador 208, obrigado, boa, bom trabalho, 6259. Controle Salvador, boa noite, o Xander 6259, passa 1210, lei da máquina. É, 6259, contato radar na decolagem, se você sair da Eltransição Mótiva, para o nível voo 360. 360, via da Eltransição Mótiva, uma quantidade de bala na projeteta ou da El? Poxa, não é 6259, autorizado, voa direto, Leida. Leida na presente, 6259. Ups, alterna Salvador. Está autorizado o táxi até o ponto de espera da Pistono 0 via PAT 3, PAT 1 do táxi Índia, ao ponto de espera Torre, 18, decimal 95, QNH no 0 no 4. Autorizado o táxi via PAT 2, PAT 3, PAT 1 até o ponto de Índia, até o ponto de espera da 1 no 0, Torre 1, 18, 95, 271. Oi, Salvador, boa tarde, é o Azul 2781, tá pronto no ponto de espera da 10. Boa tarde, Azul 2781, a linha decola da 10, vento 10 graus com 7 nós. A linha decola 10, 2781. Sinal 6259. Bom, gente. São 3283, conforme o seu comando do centro restrito, restrito no voo 300. Restrito 300, 3283, chama Recife, hein? Centro Recife agora é 12690, alterna 12868, tem um bom voo. 260288, boa. Azul 2781, decolado aos 47, controle 120, decimal 8, com voo. 1208-2781, boa. Meia dúzia. 397. Para controle? Eu passo o ano meia, tá na vertical de ponte, mantendo de voo 100. Pastor, ano meia, acendo identificação, mantém o nível de voo 100, da presença autorizada, voar direto onde? O pastor no meio. Para a gente seguir a coral. Já presente e autorizado, voar direto coral, pastor no meio, a gente ficou. Pastor, 16, contato radar, 65 milhas, nordeste de Salvador. Alô, 3197, na posição meia dúzia, para puxa, daqui a acionamento. 3197, está livre, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Muito bem, já está autorizado para ser uma internação. Fechando 0, está para 25010, altímetro no 0, no 4, reporte estabilizado. Autorizado para ser uma internação, desce para 25010, com 5-14, reporte estabilizado, boa noite, meu amigo. Posição 400 da novembro para Confins 360. Voo 099 autorizado para o aeroporto de Confins, rota conforme plano de voo, nível 360. Saída Arbor 1, Elefa após Nitibu. Decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva direita, aciona 5437, controle 120, decimal 8. Autorizado aeroporto de Confins, nível 360, vou tomar rota do trânsito, saída Arbor, LF, Anísio, primeira curva direita, transporte tipo 437, controle 120, decimal 8, voo 1099. Voo 1099, correto, chama pronto, pushback, acionamento. Chama pronto, pushback, acionamento, voo 1099. Tá, 3197, pronto, pro táxi, tem 222, 3 horas e 40, alternação. Na 3197, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio, táxi em Índia. No ponto de espera, torre, no 8, decimal 95. Kennega, 10, no 4. Pátio, Índia, ponto de espera, na torre, 10, no 4, boa noite. Boa noite, 166, controle. Nós estamos no número 1 na aproximação? Afirma. Doutor, já voa direto 372 e interceptar o R9 nessa proa? pesado 366, voo no 866. Salvador, boa tarde, voo 1168. Voo 1168, controle Salvador. Achando identificação desta vez, chegada Mare para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 094. Via Mare ao 050, confira 14, voo 1168, obrigado. Estabilizou o voo no 866. Voo no 866, chama agora a torre 118, decimal 95. 295, voo no 866. Salvador, uma boa, gol no 866, final 190 estabilizado. Gol no 866, repartiu 372. Passará o 372, no 866. Salvador, boa noite, da 317, ponto espera da 0 pronto. Da 317, mantém um ponto de espera. Pouso autorizado, pistão no zero, ventuno no zero graus com 7 nós, altímetro no zero no 4. Autorizado, pouso, pista 1 no zero, voo no 866. Salvador, voo 1099, posição 4 para pushback de treinamento. O 099 está livre, chama ataque. Livre, chama ataque, voo no 099. Papa, Papa Juliette, Hotel, Romeu, Controle, Salvador. Táxi até o ponto de espera da pista 90, via Taxi Índia, no ponto de espera Torre 18 decimal 95, QNH no 0 no 4. Autorizado, táxi até o ponto de espera 10, via Taxi Índia, ponto de espera 18 decimal 95, ajuste 10 no 4, voo 1099. Decolador 12, um controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Comandante, boa noite. Gol no 099, ponto espera, pronto para decolagem. Boa noite, gol no 099, a linha decola da 1-0, vento 1 no 0 graus, com 8 lá. Autorizada a linha decolar no 0, gol no 099. Uno 168 está autorizado para ser internado, fica no 0, desça para 2500 pés, altímetro no 0, no 4, reforce estabilizado. Autorizado R na vida pista 1-0 para 2500 pés com complicações e reporta na final estabilizada. Só 121 desça 19. 19. TAM 3197, tráfego agora posição de 3 horas 4 milhas rumo sudoeste, mantendo voo 1-0-0, Embraer.